situacja. Aqui ninguém sabe de onde nós veio, ninguém sabe quem nós é. Nem tudo é o que parece ser, e nada parece ser que nós é. Bons advogados, pistolas e fé, sempre de canto nos plana problema. Falando o que quero, me querem na cena. Não olha pra ele que ele é envolvido no esquema. Tudo foi feito por nós, ela rebola jogando pra nós. Quem financia essa noite é nós, chega os produtos de fora pra nós. Pica no flow e confunde ver a voz, se der problema tu liga pra nós. Arquitetando do pré ao vivo e antes do ao vivo já vivo após. Na soma de vida com os manos somos o que somos por culpa da puta da vida. Mesmo sem culpa, desculpa, sistema falido, fudido e a culpa não é minha. Quanto mais ofereço, transforma um oferecido em insuficiente. Cai entre a gente, eu vou deixar o mundo se fuder pra dar valor quando perder. Meu olho abriu sempre foi minha fortaleza, e a pena de cada mano me deixaria mais fraco. Gentileza é paga com gentileza, traição tem troco. Mano, eu já tô preso nessa há vários anos. Sabe que eu não agi meus planos. Sabe que eu não agi meus planos. Aqueles piques brotamos, viemos de bicho, roubando a cena, fazendo versos, batendo metas, quebrando recordes e girando as moedas. Minha ambição já não cabe mais dentro da minha cidade. E se você tentar subir pisando meus mano na malandragem, sabe que não aceitamos trairagem. Cara, porque você fala quando você fala, se é que você fala que o bagulho é doido. Onde é mais louco do que o bagulho? Vivendo a vida no estúdio, lembrando o sufoco. Quem é que nunca teve um sonho guardado desde novo? Hoje em dia é onde classe passa para tudo. Meus amigos da infância se envolveu na boca. Os tão ricos tão presos, virou de fundo. Eu que nunca tive pai pra me criar. Hoje em dia tô tranquilo, mas quase já fudi com tudo. Parei de pichar muro pra fazer meu rap. O presente é o que nós tem pro nosso futuro. Se tu acha que não é o que você merece, não esquece que nem sempre prevalece o justo. Nós vai estar junto até quando tudo acabar, unindo trabalho e fé pra gente prosperar. Nós vai estar junto até quando tudo acabar, unindo trabalho e fé pra gente prosperar. Classe A, é o classe A, é o classe A, é o classe A.